não consigo fugir. Até parece um pesadelo, a maldade me persegue a toda hora, o tempo inteiro. O crime tá sempre batendo na minha porta. O crime me chama pra uma viagem sem volta. O inimigo tá querendo fazer um filme de mim, pra intitular no outdoor do inferno, tragédia sem fim. Status, drogas, poder, grana e armas me são oferecidos em troca da minha alma. Mas a fama, os bens, o poder, o valor jamais substituirão o paraíso com o Senhor. Não se deixe levar, não seja enganado, pois o seu maior prazer vê o nosso sangue derramado. Regente truta, todo reinado ilusório, pra você não antecipar seu próprio velório. São tempos difíceis, irmãos, tenham fé, essa é a única forma pra continuar de pé. Escute o que eu falo, você vai entender, esse mundo é uma bomba armada pra você. Nessa guerra estúpida eu convivo diariamente, mas não dou brecha pro cão, manuseia a minha mente. Eu sei, não sou imune ao veneno da serpente, entre tantos sou mais um, mas um sobrevivente. O fim dos dias se aproxima, truta cada vez mais. Tenha fé em Cristo, vá ao encontro da sua paz. Olhe pra todos os lados, aí fique esperto. Mantenha a distância se o crime estiver por perto. O mundão tá cruel, raciocine sobre isso. Nossa sobrevivência devemos somente a Cristo. Preste atenção, é melhor você se ligar. Não durma no ponto, toque é pra te alertar. Não se deixe levar, não se deixe levar, mesmo sabendo que a perseguição está em todo lugar. Holocausto, lágrimas e dor, o sistema quer te ver com duas balas no tambor. Agindo perfeitamente, ultrapassando a giratória, pra depois te ver no chão, estendido e sem glória. Holocausto, lágrimas e dor, o sistema quer te ver com duas balas no tambor. Agindo perfeitamente, ultrapassando a giratória, pra depois te ver no chão, estendido e sem glória. Os olhos, mano, pra não cair no fundo do poço, antes que seja tarde, tire a corda do pescoço. Eu sei muito bem que o cão quer nos dominar, o ódio instalado te faz engatilhar. Com certeza true, por aqui tá tudo errado. Meus mano versus polícia e sangue por todo lado. Só agora entendo qual que é das histórias, onde muitos acabam estendidos e sem glória. Outros manos se foram, nem dá pra acreditar. É embaçado conviver com o clique, cleque, pá. Amanhã se marcar, o próximo seja você. Por isso fique alerta pra viver e não morrer. É preciso ser esperto, olhe pra todos os lados. Não seja mais uma vítima dos porcos fardados. Ratatatá, pode acreditar, aqui o hino da quebrada é as balas que vem cantar. É louco, enquanto cê menos esperar, alguém pode te matar e jogar em qualquer lugar. Por isso abre os olhos, irmãos, e fica esperto. Você não vê mais a morte sempre que está por perto. Holocausto, lágrimas e dor, o sistema quer te ver com duas balas no tambor. Agindo perfeitamente, ultrapassando a giratória, pra depois te ver no chão, estendido e sem glória. Holocausto, lágrimas e dor, o sistema quer te ver com duas balas no tambor. Agindo perfeitamente, ultrapassando a giratória, pra depois te ver no chão, estendido e sem glória. Baseado em fatos reais, cotidiano verdadeiro, onde o crime é frequente na minha área o tempo inteiro. Onde a vida pode crer, maluco, não é bela. Aqui não tem dublê e não é cena de novela. Pode crer, sangue bom é embaçado desse lado. Dá pra contar nos dedos quem tá regenerado, mas a maioria continua na decadência, na violência, e são várias consequências. É revoltante, nunca vou me acostumar, por falta de opção, ver os meus manos se afundar. É revoltante, nunca vou me acostumar, por falta de opção, ver os meus manos se afundar. Mas há tempo pra se salvar, e você tá ligado, a salvação está em Jesus Cristo, meu aliado. No mundo que cê tá, é só lágrimas e dor, te empurra cada vez mais pro fundo do mar de terror. Do sistema eu fui um alvo, convivendo aprendi, cheguei à conclusão que a arma mais nervosa está aqui. De calibre pesado, hoje armado até os dentes, entupindo o meu pente de rimas conscientes. Através do rap, regenerando mentes, direto do subúrbio, mais um sobrevivente. Direto do subúrbio pra provar e comprovar que a verdadeira malandragem tá na forma de pensar, na forma de agir, na forma de se expressar, até mesmo na forma de se cumprimentar. Reflita, sangue bom, sobre aquele velho ditado: mente vazia, oficina do diabo. Só espero que entenda, ladrão, o meu recado. Pense nisso, não troque o certo pelo errado.